sentir de novo aquela antiga emoção de te ver chegando pra alegrar meu coração. Vim para aliviar o meu interior. Só meu bom Deus é sabedor do quanto eu preciso de carinho. A sua ausência fez a paz renunciar o nosso ninho e rumou pra outros caminhos. E me deixou perdido na escuridão, profundo abismo da paixão. Diz que eu não sou merecedor, causando um rebuliço no meu coração. Só meu bom Deus é sabedor do quanto eu sofri com a separação. Sei que você também sofreu. Destino transformaste a sorte no meu dia a dia. Não dá pra explicar a tentação de atar nossos laços de amor como já foi um dia. Fazer o sol brilhar, ressuscitar o amor, iluminar meu céu, trazer-me teu calor. Vem receber o amor que eu tenho pra te dar. Você não pode imaginar o quanto eu quero sentir de novo. Quero sentir de novo. Quero sentir de novo. Quero sentir de novo. Me ajuda, Tiaguinha. Você é meu tudo, eu sou seu nada. Você é o oposto do meu ser. Pode ser que o querer conjugue com você. Vou dizer pros meus ais que o tempo não passou. É tempo de bonança. Me restaurou das trevas uma luz de esperança. Eu sofri, eu chorei, me perdi, te encontrei. Você pacificou o que era meu e hoje é seu. Você meu oceano, futuro dos meus planos. Em parte tu me interas, és minha jocasera.